O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 14 de março, uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro na Zona da Mata Mineira. A operação conta com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Visconde do Rio Branco, Ubá e Juiz de Fora. O promotor de justiça Breno Costa da Silva Coelho dá mais detalhes sobre a operação. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do GAECO Regional da Zona da Mata, sediado em Visconde do Rio Branco, deflagrou, na data de hoje, a Operação Berechite, que tem por objetivo desarticular uma organização criminosa que atua em tese na região aqui da Zona da Mata para a prática dos crimes de tráfico, de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos cerca de 20 mandados de prisão temporária e além de 26 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ubá, Juiz de Fora e Visconde do Rio Branco. Os policiais militares estão ainda em campo em trabalho de cumprimento das ordens judiciais. E o nome Berechite, nome dado aí à operação, diz respeito à palavra hebraica, que significa em princípio, no início. Enfim, informa a história do início dos tempos, marcando também o início dos trabalhos realizados em parceria entre o GECOC 4, que são os policiais militares que integram o GAECO Regional de Visconde do Rio Branco, no momento, e o GAECO Regional da Zona da Mata, no combate à criminalidade violenta que vem aí repercutindo negativamente no âmbito da sociedade. Foram apreendidas no curso dessa investigação que iniciou em 2018 uma substancial quantidade de drogas, por exemplo, 100 quilos de maconha, 3 quilos de crack, um valor bastante significativo em dinheiro, aproximadamente 80 veículos, dentre outros materiais que estão sendo levantados aqui por ocasião do cumprimento das ordens judiciais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.